O dia 25 de novembro na história. 1950. Inicia as transmissões da Rádio Taquara. Fundada em 1950, há 69 anos, a Rádio Taquara atua no Vale do Paranhana, em Taquara, Rio Grande do Sul. Atualmente, a direção é exercida pelo jornalista Olavo Carlos Wagner e tem sua programação voltada ao jornalismo e ao entretenimento. Pelas manhãs, apresenta programas de noticiário e entrevistas com autoridades e personalidades da região. À tarde e à noite, o entretenimento é garantido com expressiva participação dos ouvintes, a partir de programas voltados à música popular. 1954. Depois da reunião do Diretório Nacional, o Partido Social Democrata lançou a candidatura de Juscelino Kubitschek para a presidência da República. 1970. A Câmara dos Deputados autorizou a cremação dos cadáveres dos que manifestassem expressamente essa vontade. 1975. A redação tornou-se obrigatória nas provas de vestibulares. 1986. Autoridades americanas admitiram que o dinheiro da venda ilegal de armas ao Irã servia para financiar as atividades dos Contras, uma guerrilha que lutava contra o governo sandinista socialista da Nicarágua. Esses são os fatos que fizeram o dia 25 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.